Os 5 Minutos de Jesus. Textos de Alfonso Milagro. Apoio Editora Santuário. Amanhã é Natal. Cristo se apresenta a nós como criança. Por isso, o Natal é a festa das crianças, dos que são crianças, porque têm poucos anos de vida, e dos que, apesar de seus muitos anos, conservam seu coração de criança. E o coração de uma criança é um coração sem malícia, sem duplicidade, sem trevas, sem más intenções, sem desejos distorcidos. Por isso, não suspeites nunca. Não atribuas maldade aos erros do próximo. Não sejas tu malicioso, pois o malicioso tudo vê mal. Em tudo vê mal e a todos julga mal. Sê nobre, simples de coração, reto de vontade. Pensa que todos são bons, ao mesmo tempo que todos os querem ser e se esforçam por ser. Finalmente, será melhor que te enganes por pensar bem e não por pensar mal. Com a Mãe Aparecida, na Rede Aparecida de Rádio. Ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber. E onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura, para encontrar nas luzes que se acendem eterno, e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto, e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Pelos bares, pelos lugares que ninguém vê, há sempre alguém querendo uma esperança sobreviver. Cada rosto é um espelho de um desejo de ser, de ter. Não é preciso. Vida, vida. Mensagem de fé com Dom Orlando Brandes. Irmãos e irmãs, exultai, alegrai-vos, arrebatai vossos corações. Chegou o Natal do Ano Santo, no ano de 2025. A todos vocês, feliz, feliz, feliz Natal. Que felicidade celebrarmos este dia em que nasceu aquele que nos convida a dar glória a Deus e que veio trazer paz à terra. Este menino Jesus, que nós recebemos e adoramos, ele nos revela quem é Deus. Vendo o rosto de Jesus, o jeito de Jesus, assim é o seu Pai, assim é Deus. Mas também, cada pessoa, olhando para o rosto do menino Jesus, descobre como ela deve ser. Então Jesus nos diz que ele trouxe o rosto do Pai e no seu rosto humano nós vemos o nosso rosto. Quer dizer, como vamos seguir os caminhos de Jesus? A identidade de Jesus é a de Filho de Deus. E sua relação filial com o Pai é o centro mais autêntico da sua personalidade. Jesus sempre teve um espírito de filiação muito consciente e alegre. Portanto, irmãos e irmãs, no Natal que chega, com tanta festa, sentando-nos à mesa, participando da liturgia, tendo-nos preparado no Advento, agora, no dia de Natal, para compreender Jesus, é preciso a gente acreditar no Evangelho, porque são os Evangelhos que nos revelam o nascimento do menino Jesus entre nós. E assim, vendo Jesus tão pequenino e perto de nós, nós podemos travar uma profunda amizade com ele. E a mensagem de Jesus é a mensagem sobre Deus Pai, e é uma mensagem, uma doutrina, uma ação, um ensinamento que nos ajuda a sermos verdadeiramente humanos. Jesus veio nos humanizar. Feliz Natal! A bênção de Deus Todo-Poderoso com Maria e José, pais de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, boas festas! Somos amados por esse jeito tão surpreendente de nosso Deus, porque Jesus é o amor de Deus que se fez carne. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Os símbolos do Natal. O presépio. O presépio é a representação mais evidente daquilo que se celebra nesta data, o nascimento de Jesus. É montado sempre em algum lugar de destaque, na entrada da igreja, no presbitério, nas praças, varandas e até mesmo na estante ou na mesa da sala de estar. Quanto mais criativo for o presépio e seu entorno, mais se entenderá o espírito do Natal e seu sentido litúrgico. Evite símbolos comerciais como Papai Noel e outros elementos que lembrem o consumismo. Os símbolos cristãos devem se sobrepor a qualquer outro. O presépio deve conter figuras como, por exemplo, os três reis magos, os animais, a estrela, a manjedoura com o menino Jesus, que é o centro de tudo, e o casal José e Maria. Assim, o presépio representará o ambiente em que Jesus nasceu, ou seja, uma humilde manjedoura, uma estrebaria.

O Verbo assumiu a nossa natureza humana para nos dar a dignidade de filhos e filhas de Deus. Por isso nós devemos cada vez mais optar por estar com Ele, viver com Ele, mergulhar no mistério da vida com Ele e permitir que o Seu Espírito nos transforme e nos leve às alturas dos céus. Nós temos um texto belíssimo de São Leão Magno, Papa do século V, que ele nos chama a tomar consciência da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. É muito interessante quando nós olhamos isso, né? Muitas vezes nós pensamos que toda a experiência da redenção, ela é uma humilhação. Deus nos dá em Jesus Cristo toda a bondade, todo o amor, para que a gente tenha vergonha dele. Não, é o contrário, nós devemos nos orgulhar de sermos amados com tal intensidade que ele se aproxima da nossa natureza frágil para nos resgatar, para nos levar às altas dimensões do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. O Senhor se aproxima de nós para que nós nos aproximemos dele e não tenhamos medo de estar com ele. Por isso, São Leão Magno nos chama a atenção para esse tomar consciência da nossa dignidade, da dignidade humana. É claro que nós precisamos rever quando erramos. É claro que precisamos mudar de vida quando tomamos consciência de nossos pecados, de nossa fragilidade. É claro que nós devemos ser inteligentes a ponto de compreender que mais Deus quer oferecer a nós de bondade, de amor, e por isso devemos restituir as nossas relações, reconstituir a nossa caminhada, a nossa família, as nossas ideias. Isso é inteligente, isso é positivo. Não por medo e nem por vergonha de Deus, mas sim por consciência da dignidade. Se eu sou consciente da dignidade humana, eu não vou querer maltratá-la nem em mim mesmo, nem nos outros. Então, São Leão Magno diz: hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com promessa de eternidade. Ninguém está excluído da participação nesta felicidade. A causa da alegria é comum a todos, porque nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, não tendo encontrado ninguém isento de culpa, veio libertar a todos. Exulte o justo, porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador, porque lhe é oferecido o perdão. Reanime-se o pagão, porque é chamado à vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, fixada pelos insondáveis desígnios divinos, o Filho de Deus assumiu a natureza do homem para reconciliá-lo com seu Criador, de modo que o mal, o autor da morte, fosse vencido pela mesma natureza que antes vencera. Eis porque no nascimento do Senhor os anjos cantam jubilosos, glória a Deus nas alturas, e anunciam paz na terra aos homens de boa vontade. Eles veem a Jerusalém celeste ser formada de todas as nações do mundo. Amados filhos, demos graças a Deus Pai por seu Filho no Espírito Santo, pois da imensa misericórdia com que nos amou, compadeceu-se de nós. E quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo, para que fôssemos nele uma nova criatura, nova obra de suas mãos. Despojemo-nos, portanto, do velho homem, com seus atos, e tendo sido admitidos a participar do nascimento de Cristo, renunciemos às obras da carne. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, e já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes, por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Pelo sacramento do batismo, te tornaste templo do Espírito Santo. Não expulses com más ações tão grande hóspede. Não recaias sob o jugo do mal, porque o preço da tua salvação é o sangue de Cristo. com a Mãe Aparecida. Aparecida.